Salve Marcelo, diretamente do Rio de Janeiro. E aí, meu irmão, você tá aqui no, na Praça da Várzea? Tem uma rapaziada aqui te ouvindo aqui. É. Manda aquele teu. Aí, ó, aplausos aí, ó, pro Marcelo. Manda aí aquele teu tereminha aí pra galera sacar. Eu estou com um tereminha muito doido. Manda aí, Marcelo. Agora. Segura a mão no volume aí, que geralmente tu bota muito alto, senão vou ter que abaixar aqui. Bota no volume legal aí. Valeu, Marcelo. Esse aqui é uma VIP Pugliese aqui no Pífano, te apresentando aqui. Dá um salve pro Marcelo aí. E aí, Marcelo, salve, meu irmão. Rola o tereminha aí na parada. Thank you. Marcelo deu um show aqui no violino, velho. Mostrou até a câmera. Sério? Não, ele foi de peso, foi de boa. Ele gostou da proposta. Mas às vezes é o dia, né, Marcelo? Tô falando com o Marcelo aqui, pessoal. Rio de Janeiro. Nesse dia bodocó. Thank you. cachará. Pega, mata e come, cachará. Não vai morrer de fome, cachará. Pega, mata e come, cachará. Não vai morrer de fome. Talvez. Direto, né? Não, vamos direto we agora que minha nega virou a caixa da farmácia. Agora que minha nega virou a caixa da farmácia. Eu acordo cedinho, logo de manhã, eu tomo um cafezinho com uma cartela de Lexotan. E ao meio-dia, debaixo do sol, uma dose de conhaque, outra dose de conhaque, meu rupinol. Agora que minha nega virou. Thank you.

muito